quarto, olho o meu pipi. Não uso pra nada, só para o xixi. Fui na Rede Globo semana passada mostrar pro Galvão minha calça mostarda. Tenho zóio mesquinho, herança do pai, mas de resto puxei a mamãe, eu juro, eles nem imaginam como eu sou sagaz. Pago um pau pro Pelanza, acho lindo demais. Perto da imprensa, pago de galinha. Quando eles não filmam, bato minhas asinhas. Onde a imprensa está, finjo ser galinha. Mas quando estou em off, solto minha franguinha. Tira foto não, deita aí na minha cama. Deixa agora eu te mostrar como é linda a minha tanga. O seu rosto bagudo é lindo de se ver. Seu papi arrasou na hora de fazer você, hein? Hein? Hein? Não uso pra nada, só para o xixi. Fui na Rede Globo semana passada mostrar pro Galvão minha calça mostarda. Tenho zóio vesguinho, herança do pai, mas de resto puxei a mamãe, eu juro, eles nem imaginam como eu sou sagaz. Pago um pau pro Pelanza, acho lindo demais. Perto da imprensa, pago de galinha. Quando eles não filmam, bato minhas asinhas. Onde a imprensa está, finjo ser galinha. Mas quando estou em off, solto minha franguinha. Tira foto não, deitar na minha cama. Deixa agora eu te mostrar como é linda a minha tanga. O seu rosto barbudo é lindo de se ver. Seu papo arrasou na hora de fazer você, hein? Perto da imprensa, pago de galinha. Quando eles não filmam, bato minhas asinhas. Onde a imprensa está, finjo ser galinha. Mas quando estou em off, solto minha franguinha. Perto da pago de galinha. Quando eles não filmam, bato minhas asinhas. Onde a imprensa está, finjo ser galinha. Mas quando estou em off, solto minha franguinha. Não tira foto não, deita aí na minha cama. Deixa agora eu te mostrar como é linda a minha tanga.